alegria trouxe ao Senhor as consagradas riquezas, um coração em amor. Os anciãos se reuniram em festa a adorar a arca do concerto. Vamos juntos elevar. Cantando com instrumentos a soar, chimbalos e trompetas unidos a entoar, em uníssono glorioso a voz se levantou, o povo em adoração. Sob as asas dos querubins, só em ti, Senhor, encontramos a paz que vem de ti, assim.